rapaziada. Alegria do pobre dura pouco. Nós estamos saindo de cena. Esse é o bonde da CDD. Presta atenção. Homem não é de brincadeira, não. Filho chora e mãe não vê. Atividade no serviço. Olha o processo. Olha o processo. Se liga. Segura que é badete. Não vai estar só o calisco. Peixe é grande. É isso aí, rapaziada. Oxalá proteja o caminho de todo mundo. Vai com Deus.